Começa agora! Não é super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão. Yo-yo na Super Jovem. Eita, começando agora mais uma edição do Yo-yo. Sejam bem-vindos, alegria, diversão, entretenimento pra essa galera que curte a Super Jovem de segunda a segunda. E na sexta-feira especial reunimos toda a trupe da emissora pra fazer esta bagaça intitulada Programa Yo-yo, já no ar a 11 anos com você, o ouvinte da Super Jovem. É o motivo para que nós estamos aí já nesses 11 anos juntos trazendo o Yo-yo, mais uma edição no ar. Beto Garcia com você e Jorgão também. Salve, Jorgão! Boa tarde, galera. Sexta-feira gostosa demais. Por quê? Porque é começo de mês e aí a gente recebe os caraminguá, né? Opa, dia 5, dia 6. Aí fica bonito. Rola o pagode. Né? Rola o pagode. Hoje, véspera de feriado. Vocês amanhã. Vocês receberam já? Eu já, né? Eita. Opa. Ah, meu, o pai me pagou. O seguinte, né? Amanhã é feriado, né? 7 de setembro. Aliás, a avenida pode tá muito. Tá muito bonita a avenida, vai ter aí o desfile de 7 de setembro, isso, tá bem legal. Isso. Esse ano na Tenente Camargo, viu, pessoal? Na Tenente Camargo. A partir das 9 horas da manhã. Vai toda enfeitada ali, com. Certeza. Arquibancadas, inclusive. Justamente, justamente. Chegue cedo. Estarei lá. Estarei cedo. Lá. Não desfilando, mas assistindo. Guerreiro, tudo bem, Guerreiro? Vocês vão ver eu desfilar amanhã aí. Ah, o Jorge, desfilar? O Jorgão desfilando é praticamente um carro alegórico, né? Não. Por isso que eu não vou, né? Oh, tudo bem? Você vai? Você vai de Harry Potter? Não. De Marvin. Voando, tá ligado? Esse ano é atração inédita, Harry Potter voando de vassoura no desfile. Você vai estar desfilando pelo quê, Guerreiro? Pelo Rotaract. Rotaract, ah, legal, ah, Guerreiro, área, eu vi que são mais de 100 entidades que estarão amanhã entre os colégios. Inclusive uma bateção de batuque lá nessa tanta entidade. Uma gíria. Sendo regidas pelo Chico Xavier. O Chico Xavier, é verdade. Vai ter o Papa Costeiro, tudo. Preto velho. Todo mundo vai estar por lá. Que entidade. Zé Kleber. Fala, Beto Garcia. Boa tarde pra você, pro Jorgão, pro Marvin, pra você que tá ligado em casa. Mais um Yo-yo no ar. Vamos lá. Já nós vamos com o pensamento da secretina. Vamos lá. O pensamento da secretina. Era um menino tão mau que só se tornou radiologista para ver a caveira dos outros. Nossa, esse era mau, hein? Isso. Caramba. Não é um pensamento, mas é uma conclusão. É. A esposa propõe ao marido que ambos listassem pessoas com quem mais gostaria de ter uma experiência sexual. A mulher escolhe George Clooney, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Antônio Bandeiras e outros. O marido escolhe a prima dela, a professora de dança da filha, a vizinha do 501, a melhor amiga dela e a moça da padaria. Detalhe, conclusão, os homens são assim, simples, humildes e sem ostentação. Hoje é dia do sexo, né? Ah, é verdade. É verdade, o alfaiate também. Ah, hoje é dia do sexo, mas quem tem ejaculação precoce comemorou ontem. Olha, ontem. Maridos, anotem as duas regras do casamento. Eita. Primeira, a esposa está sempre certa. Segunda, se achar que ela está errada, dê um tapa no seu rosto e leia a regra anterior. Bem verdade isso, cara. E olha, amizades que começam unidas pelo ódio são as melhores amizades. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu não sei se eu não entendi, eu não achei engraçado. Repete aí. Vocês não pegaram. Não. Amizades que começam pelo ódio, unidas pelo ódio, são as melhores amizades. Você é profundo, né? Vai lá. Ó, amor não é aquilo que quando chega você torce para que nunca acabe. O nome disso é feriado. Verdade, cara. Envelhecer, meus amigos. E amor, assim, que você torce pra nunca acabar, é só em meme mesmo. É. Olha só, envelhecer é uma merda, sabe por quê? Porque quando você acha que sabe tudo, começa a esquecer. É, bem isso. Feriado em final de semana é igual olho verde em gente feia. Não adianta nada. Porra nenhuma, né? Não adianta verdade, nada. Cara. Parece uma piscina na favela. É. Pesado. Entra, filho. A mãe não vai te bater. Essa foi a primeira fake news da minha vida. Verdade. Quem faz aniversário em setembro, ó, atenção. Já parou pra pensar que talvez seus pais tenham passado o Réveillon transando, aí tu veio? É verdade. Em setembro me lembra o mês dos que vão na academia e não tomam nenhuma paradinha. Setembro. Setembro. Setembro. Hoje termina os 10 anos de azar de uma corrente que eu não repassei no Orkut. Daqui pra frente é só vitória. Amém, Jesus. Glória só tecnologia. Pessoal, o seguinte, não tem nada pra falar. Não. Não, não, cara, eu vou começar a trocar a balada por festa de criança, mano. Tem docinho. Tem docinho, coxinha, tem coca, tudo, de tudo, tudo, lá um pouco, cara. Tudo, ó. É, manchete, jornalismo brasileiro é sempre uma coisa inusitada, né? É. Lívia Aragão fala das dificuldades de morar nos Estados Unidos. Que triste essa Segundo vida. Segundo ela, né? Não tem coxinha lá. Nossa senhora. Que vida triste, né, cara? Muito difícil. Tem que morar nos Estados Unidos e não ter uma coxinha pra comer, coxinha, não ter um lugar pra comprar uma coxinha. Que triste essa vida, cara. Só porque o pai dela é o. Ei, no céu não tem pão e nos Estados Unidos não tem coxinha. Pronto, aí a vida ruim. Piada! Vai lá, vai lá. O bêbado entra bebaço no ônibus e senta ao lado de um padre. Aí o padre olha pra ele com aquele ar de piedade, né, próprio dos verdadeiros santos, e diz: "Você não vê que esse é o caminho pro inferno, meu filho?" Aí o bêbado responde: "Pá, que droga, peguei ônibus errado outra vez, poxa vida." Diz que o funcionário ligou pro chefe: "Chefe, é o seguinte, eu não vou poder trabalhar hoje que o meu carro quebrou." Falou: "Sim, mas e ônibus?" "Bom, chefe, eu não tenho ônibus, desculpa." Se pudesse, eu vim. Cara, fatos interessantes, pertinentes da semana aí. O Grenal da final da Copa do Brasil foi cancelado, né? Devido a um furacão que deu em Curitiba. Só se vê pulga gorda em cachorro magro. Isso era gostoso. É? Semana passada, o Ivan tava perdido. Não abria o bico, não. Chegou aqui desazado, triste. Agora tá aí com essa aí. Viu? Né? Nada como um dia após o outro. Pois é, eu tô ansioso pela próxima semana, cara. Então eu vou te dizer o que vai acontecer na próxima semana. Dia 11, Atlético e Inter na Arena. Dia 18, Atlético e Inter e Atlético no Beira-Rio. E dia 21, Sandy Júnior na Arena do Grêmio. O bêbado atravessa a rua e um carro buzina. Bip, bip. O bêbado olha pro carro e diz: "Eu também, bip, bip, e muito." Você já foi, mas Meu Deus, vai lá. Vale a pena. Vou tocar o buzina. Vou tocar o som. He's the one, a masterpiece. Close to the gods, she's the one, a masterpiece. Close to the gods, she's the one, a masterpiece. Close to the gods, she's the one, a masterpiece. To go yet, and she don't even know it. Can we stay in the moment? I don't want you to go yet. When you see your reflection, you'll see what I like. Don't look

Brazilian baby, you know I want you. Booty bitch, sit a glass on me. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louco, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso, rebola gostoso, empina te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Yeah. Throw it back on me and Zach. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millie's at? In favela, where's Liddy at? And the whole Brazilian feeling that. Já tô louco, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Escreveu na tabuleta, quem tiver dinheiro come, quem não tem toca a bandeira. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Eu vinha no caminho, encontrei um urubu, pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Atrás daquele morro moram dois caras batutas, um é filho do Zé e o outro não é. Julieta, tá me chamando, Julieta. Eu conheço uma menina que se chama Julieta. Ela tem o dedo fino de tanto tocar piano. Tá me chamando, Julieta. Tá me chamando. Gelo e bola certa, né? A véia foram buscar água na bica. A véia escorregou e o véio passou a ligar. Eu conheci outra versão, mas essa é incantável. São Sandro Becker. Sandro Becker, eu achava que era o... Eu jurava que era o Genival Lacerda. Também tem, né? Eu também. Eu achava que é o cara que cantava Tocica. Todo mundo tá sabendo. Nossa. Legal. Tocica. Pedro Barbosa. É. Vamos falar o seguinte, vamos falar de comida. Opa, de opa. De comida. E o seguinte, comida, comida com prêmio, melhor ainda. Opa. Olha só, o Dog King de Francisco Beltrão está lançando três dogs novos maravilhosos. O Dog Texas, pão, salsicha especial, tomate, pimentão amarelo, cebola, bacon, molho barbecue e maionese. O Dog Califórnia, pão, salsicha especial, tomate, pimentão amarelo, cebola, molho americano, mostarda e maionese. E o Dog Mexicano, você que gosta de uma coisa mais apimentada, salsicha especial, tomate, pimentão amarelo, cebola, pimenta calabresa, molho chipero, chiporo, né? É isso aí, vocês que são inglesados. O Kleber, que é o... É, chiporo e mostarda e... tá escrito chipotle, mas deve pois ser chiporo. É, mas é chiporo, chiporo, é. Mostarda e maionese. Venha conhecer essas novas delícias no Dog King. E o pessoal lá do Dog King quer que os ouvintes da Super experimentem. Então, a partir de agora, opa, no nosso WhatsApp, 988222300, coloca o seu nome, coloca a palavra dog depois do nome. A gente vai sortear três ouvintes depois. Cada um vai levar um dog diferente. Um boa, vai boa, levar boa. O Dog Texas, outro Califórnia e outro o México. Da dog hora, King. Da hora, dog da King, hora. Não. Dog King na União da Vitória, esquina com a Guanabara, no bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão. Olha, a Super Jovem vai te dar R$1.000 em dinheiro. Nossa, quem quer dinheiro? Eu quero. Quem? Ó, pra você concorrer, você anota dois horários que você ouviu a vinheta da promoção, que tá rolando durante toda a programação da Rádio Super Jovem, com o nome completo pro WhatsApp 988222300. Quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar, meu querido. R$1.000 em dinheiro pra você comprar o que quiser ou, de repente, pagar aquelas contas, isso, né? Só tem aqui na Super Jovem. Beto Garcia, eu quero te fazer uma pergunta. Nossa. Também quero fazer uma pergunta. Brincadeira. Desses R$1.000, você pode... Meu. Pode ser em barras de ouro. Agora que eu me toquei. Que vale mais com que mais dinheiro. Não, agora que o dinheiro entendeu. Esses R$1.000 pode ser naquelas criptomoedas? Ou não, em bitcoins. Em pode bitcoins. Ser em bitcoins. Ei, mas vocês não... Cara, eu fiquei a semana inteira pensando nisso, mano. Beto Garcia. Por que R$1.000? Por que R$1.000? Eu fiquei pensando, falei, virou um programa de entrevista agora, velho. Fiquei pensando a semana inteira nisso, velho. Eu também não entendi por que R$1.000. Poderia ser 999, poderia ser 1.001. Podia ser 500, mas podia como ser. A Super Jovem é top, dá mil. Dá R$1.000. Milão pra você. Eu olha, participe. Chega assistente social no manicômio. Lá ela vê todos numa sala pulando e se divertindo, faceiros. Mas havia um louco sentado no canto da sala. E ela perguntou por que ele estava ali, né? Sentado, isolado. Ele comentou o seguinte: tá todo mundo brincando de pipoca. E eu fiquei grudado na panela. Boa. Essa é nova, hein? Boa. Essa é nova, hein? Nova? Bem nova. Vou contar daqui uns pois uns dois, três. Pois é, desculpa. O cara tava ali aqui no interior de Beltrão, né? E ele não, quando acordava cedo, sempre tinha que tomar um mate primeiro. Só que antes de acordar, lá por umas 4:30 da manhã, a mulher dele acordou lá, incomodando. Meu Deus, eu tô morrendo de dor de dente. Tem que me levar pro UPA lá, porque eu tô com dor de dente. O cara, puto da cara, ele tem que sair 4 da manhã da cama, sem tomar um mate, sem nada. Pegou a mulher, colocou dentro do carro, levou, né? Indo pelo interior, velho, lá já amanhecendo o dia, encontrou um amigo dele na estrada, né? Aí ele colocou a mulher pro banco de trás e deu carona pro amigo dele. Ô, bom dia, meu amigo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Mas e essa seca aí, meu amigo? Tô indo levar arrancar um dente, né? A mulher desconfiando que o marido era baitola. Um dia ela foi trabalhar e voltou logo em seguida pra pegá-lo de surpresa. O que ela viu foi deprimente. Ele tava peladão na frente do espelho, batendo no peito e dizendo: galo macho. Galo macho. E ela questiona: Ricardo, que coisa ridícula. Tão velho que o espanador enfiado o rabinho do galo macho. Galo macho. Pesado, mano. Eu não falei o resto, falei na. Entendedores entenderão. Meia piada basta. Vamos tocar uma música? Vai lá. Esse é o Yo-Yo na Super Jovem. Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Nowhere. Now I see stars in your eyes. just want to have with it. I'm not fazed by all the lights and flashy cameras, cause with my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well, we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Your looks done in this, don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row of fashion shows. What you do and who you know inside the world. Beautiful people, champagne and rolled up notes, prenups and broken homes, surrounded but still. Legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou. Igrejas, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. O dia em que a terra parou. Não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, acordei. Yo-yo. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back, back for seconds with your play. Show do intervalo, estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Show do intervalo, o show dos Muppets. Os Muppet Babies. E vou falar assim, já que vocês gostam de propaganda, vou fazer mais uma. Vamos falar dos deliciosos produtos Lar, porque se é Lar na sua casa, tem que ter Lar. Tem aí, ó, tirinhas empanadas de frango, uma delícia, cara. Tem a normal e agora tem a picante também. Cara, eu comi a picante ontem. Bom, cara, é muito gostoso, de verdade, cara. Pra, só fazer um adendo aí, Jorge. O pessoal pensa que às vezes é empanadinho, que é aquela coisa, aquele franguinho todo esfarelado dentro. Não. Cara, mas é pedaço de frango de verdade, frango inteiro, cara. É muito gostoso, vale a pena comprar. Ótimo. O produto tem filezinho de... é sassami, né? Sassami. Eu adoro fazer esses filezinhos, empanar eles, muito ou fazer fritinho, ou fazer de molho. Uma delícia. Filé milanesa empanado. Agora também tem os produtos, os produtos já prontos, quase prontos para fazer. Aquele fácil, né? Isso. Tem o próprio saquinho ali, então você só coloca no forno, já vem temperado. Além da linha completa de frangos, também tem a linha suína, um melhor que o outro. Experimente os produtos Lar, tem que ter Lar na sua casa. Nos melhores, nos melhores supermercados e mercearias da cidade, você chega lá, pode pegar o produto Lar. Eu sempre comento do frango a passarinho da Lar, que é sempre um diferencial, porque são pedaços de frango com carne, não só com osso, né? Então, se é Lar, pode confiar. Tem também batata frita, tem as cebolas em anéis, as, como é que é? Onion rings, que a galera adora. É uma maneira de fazer o seu filho comer cebola, né? As onion rings enganar, porque parece que tá nessas fast foods. Enfim, produtos maravilhosos, produtos Lar, nesses vocês podem confiar. Produtos Lar, presente nos melhores supermercados, mercearias e conveniências da cidade. Olha quem foi, saiu da Globo. Mais uma que saiu da Globo foi a Mona Lisa Perrone, né? Inclusive, isso, ela vai encorar o jornal com o Vac. É, William Vac na CNN, né? Isso. CNN Brasil. Pô, CNN Brasil vai estar fera, né, cara? Contratou um monte da Globo. Só top. E diz que ela saiu muito porque a Maju, o pessoal tá comentando que a Maju Coutinho, em pouco tempo, teve uma ascensão gigantesca, né? Sim. E a Mona Lisa Perrone, ela fazia o Hora 1, que era começa às 5 da manhã, eu acho. 5 da manhã. E ela já tinha quase mais de 20 anos de Globo. E ela era uma das que queria ter o Jornal Hoje e tudo mais. E aí, como a Maju Coutinho saiu da Garota do Tempo já para um dos principais jornais, muita gente, não só a Mona Lisa, não tá gostando muito da Maju lá. Tipo, que ela se tornou uma protegidinha, sabe? Queridinha e tudo mais. É a Garota do Tempo. Isso. É. A Maju Coutinho. Pois é, ela saiu, a Mona Lisa Perrone saiu meio que em cima do ato. É, assim, do nada, do assim. Do nada, saiu da Globo, né? Apresentou. Pediu a conta. Provavelmente o VAC conseguiu uma vaguinha pra a CNN pra ela. Já chamou a companheira. Isso. Aliás, vocês sabem quando vai estrear a CNN? Pois é, que todo mundo tá pedindo. Acho que novembro, se não me engano. Quando estreia a CNN e quais as, né? Se vai estar na Sky, nas operadoras, né? Louco pra ver um canal de televisão que passe notícias com coerência, né? Exato, tá faltando mesmo. Tem mais, como é que é o nome daquele que era do jornal Hoje, que parou do nada? Evaristo Costa. Evaristo. Tem ele, tem aquele, o mais vetera lá, o William Vac. William Vac, mas tem o outro também, o de barba lá, eu sou ruim pra nome. Mas que era também da Globo News. Da Globo News também. O Lula? Não, esse não. Mas ele tá em cadeia nacional. Esse tá na cadeia. Tá em cadeia nacional. Mas é um outro que ele fazia participação no Jornal da Manhã. Isso. Que falava de política. O Evaristo. O Felipe Ciani também, que era A Mari Palma. Mari Palma também saiu, né? Ela, o namorado dela também. O namorado dela é o Felipe Ciani. É, isso aí. O Felipe Ciani, ele que é o. Vai também. Será que o rapaz lá das tretas também saiu? Aquele que tinha. Não, eu aqui ainda tô aqui no treta. O Doni Denúcio? O Denúcio também vai estar. Capaz dele pra lá. Ele é talentoso. CNN Brasil. Isso, estamos aguardando a estreia. A gente tava falando no assunto em off aqui, né? Tem uma notícia boa pra população beltronense aqui. Opa. Cara. Ironizando, né? Devido à superlotação nas cadeias públicas, a justiça libera 96 presos da penitenciária estadual de Francisco Beltrão, né? Uma notícia boa pra esse nosso feriado. Mas libera aí, pra ir embora? Libera pra saidinha aí do 7 de setembro? Feriado? Mas até de 7 de setembro tem. Ah, cara, hoje em dia tem tanta coisa, né? Poxa. Tem coisas assim que... Eu não tô me localizando nos dias, né? Ontem eu comecei a tomar uns goles, né? Eu vi que o Beto também, pensando que era... Vou ter que já me entregar. Pensando que era sábado. Não, pensando que era sexta, cara. Hoje eu vou beber pra corrigir o meu erro. Como eu errei ontem, jurava que era sexta. Comecei a tomar. Ontem eu queria o rolê, meus amigos. Ah, tamo cansado. Ah, que azada. Já foram melhores, hein? O Guerreiro. Vira aquele cara que ele sai pra balada sem dinheiro e volta bêbado. Volta bêbado com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Eu não sou de beber muito, 50, mas eu não sou de beber muito, mas quando eu bebo, o cara me transforma em outra pessoa. Compensa. Cara. E essa né? outra pessoa bebe. Olha o pessoal que falava aí, fofocava do Luan Santana, ele vai casar o Luan Santana. Sério, cara? É? Com quem? Sim, com a Jade, depois de 12 anos de namoro. Olha. Caramba. 12 anos. Conseguiu esconder um namoro de 12 anos. Né? O Luan Santana vai casar agora, o Luan Santana. Que depois de muitas idas e vindas. Depois daquele sofazinho de dois lugares. É. Primeiro ele era um pia bom, todo romântico. Depois já tava no sofazinho, depois já tava queria pegar todo mundo. Acordando o prédio lá. Virou pegadona, virou... Ele tava pensando na parceria. Ia fazer uma parceria com o Catra, mas não deu tempo. Não deu tempo. O Catra tá desaparecido ultimamente. Agora ele só vai Catra. Catracar a mulherzinha ali. E a parceria com a Paula Fernandes não deu certo. Não viu? Mas não que teve. Falta de criatividade, hein? Aquela música é muito ruim. Não, mas agora ela vai cantar Modão Sertanejo com o Zé Menotti Fabiano. Você viu a última? É. Nossa. Como não deu certo juntos de Xelonau. Uma guinada ela vai cantar. Cantar Modão Sertanejo com Tonico de Fabiano. É tipo na sexta-feira, né? A gente atira pra todo lado, algum lugar vai pegar. Vai pegar, assim tá fazendo a moça lá. Tipo Rambo. Vamos tocar a música. Palma da mão, gente! Palma da mão! Que eu tenho pra falar. Foi bom. Aperta o play pra começar de novo. O teu beijo quente derreteu o meu batom. Ficaram tuas marcas por todo o meu corpo. A luz de neon em volta da cama. O espelho do teto mostrando o seu corpo em cima do meu. Cumplicidade. Tudo discreto. Um casal perfeito. Até nas ideias a gente bateu. Ai, ai, ai, ai. Nosso amor é gostoso demais. Só em pensar me arrepio no que você fez e faz. Ai, ai, ai, ai. Nosso amor é gostoso demais. Só em pensar me arrepio no que você fez e faz. Em cima do meu. Ai, ai, ai, ai. Cumplicidade, tudo discreto. Um casal perfeito. Até nas ideias a gente bateu. Yo-Yo Super Jovem. I feel I'm fading when I fall apart. Participação, Bruno, do Sorriso Maroto. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Super Jovem. FM. São cinco quadras a mais do que a casa de antes. Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar. Não é tão fácil assim. Tá nos planos a gente se afastar, como você pediu pra mim. Pra desconstruir o que vivemos de vez, vai levar alguns anos e não um mês. Primeiro não vou mais falar seu nome. Segundo vou eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você, pouco a pouco. Mudei de endereço, mas um deito tão distante. São cinco quadras a mais do que a casa de antes. Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar. Fácil assim, dá nos planos a gente se afastar, como você pediu pra mim. Que a Super Jovem faz 35 anos. Você ganha R$1.000. Anote dois horários e mande com seu nome no nosso WhatsApp 988222300. No dia 30 de setembro, a Super Jovem vai liberar R$1.000 pra você. Contigo no me tiro, porque si no la retro se me embachan. De noche te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quieres volver, nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder, me vas a ver con otro y te vas a morder. Y ahora quieres volver, nada con lo que quieres joder. Pero no andas tú llamándome a esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco ya. Sabe qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Intentas hacerlo todo para que yo vuelva. Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas. Conmigo no encuentro nada. Escondidas, vive chequeando las fotos, investigando mi perfil. No lo niegues, bien te conozco. Todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo. Andas buscando más, y a mí eso me da igual. Todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo. Andas buscando más, y a mí eso me da igual. Pretendes tú llamándome hasta ahora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, la conozco ya. Tosado. E castrado. Oxi. Pessoal, vai participando aí no WhatsApp da Super 988222300. Tem presente do Dog King, três dogs novos, né? O Tropical, o Mexicano Dogal. E qual que é o outro? Cachorro. Seu nome, né? Califórnia. É o Califórnia, né? Então vai mandando aí que daqui a pouquinho tem o sorteio. Cachorro. Pessoal, quero dizer o seguinte: internet de qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500 e garanta já uma internet top que não falha, que resolve top. A sua vida, meu amigo. Quer sair de líder? Hã? Líder. Quer sair de líder? Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Planos de 5 a 100 megas. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Como diria um personagem das antigas, ligue já! Ligue já! Eu achei que ia ser, liga lá, pesada! Liga lá, pesada! O personagem das antigas. Esse ligue já era um meio que um mágico. Como é que era? Como é que era o nome dele? Era o mágico, né? Ele fazia um... Ele usava um... Isso, pra você, ligar pra ele, pra ele te contar o passado, o futuro. Ligue já. Você falou em mágica, tem uma amiga minha que ela é mágica também. Ah, é? Ela esconde a cobra, esconde, aparece. Ligue já. Ligue. Cada piada podre. Ligue já. Esse é o Yoyo aqui na Super Jovem, ó, perdeu. Pensa na mágica. Tem a reprise no domingão às 8 horas da noite, aliás, logo após o Domingo Rock, né? Isso, Jorge? Mesmo, voltando um pouquinho, Walter Mercado. Ligue já. Uhum. E você que tá ligado com o Yoyo, é o seguinte, esse final de semana tá especial, essa sexta-feira tá especial, sabe onde? Na Leve Calçados e Confecções. Tá bom, hein? Quem vai contar pra gente é ele, Robert. Tudo bem, Robert? Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yoyo, como diz meu amigo Tito. que não estará presente agora, mas iremos fazer a participação dele. Com ainda certeza. Bem, né, cara, que eu posso falar, velho. Viu? Hoje, viu? Hoje você gostou, né? Hoje você veio. Maravilha, velho. Olha só. O Robert combinou assim, o Tito, vai lá 10 pras 4, você vai lá na rádio, tá bom? Ele mandou tá na rádio, eu falei, não, Tito, não, tô não na loja. Mas olha só, pra essa sexta-feira, porque amanhã nós vamos ficar de boa, né? Vai ser véspera de feriado agora, né? Amanhã é feriadão, verdade. Pessoal vai desfilar ali. E olha só, pra quem tá precisando do tenizinho pra desfilar, pra quem tá precisando do sapato social, tanto masculino como feminino, você vai encontrar os melhores preços na Leve Calçados. E a gente tem uma promoção diferenciada pra que você vai usar o calçado pra desfilar, porque tem que ser calçado preto, né? Queremos saber qual olha é a promoção. Olha só, toda a linha de calçado preto na Leve hoje, mais escurinho, vai estar com desconto do gerente. Vai estar com desconto do gerente. Então você pode ir para Leve Calçados e falar comigo que eu vou dar um desconto diferenciado. É, o gerente é aquele cara que quando chega lá, ele passa o cartão dele, não sei o que, ele faz mágica lá, o preço cai. A gente só não dá jeito para morte lá, o resto a gente faz de tudo. Olha só, Beto, hoje é o dia da oportunidade, porque você vai encontrar rasteiras da Via Marte, a marca super renomada, né? Todo o Brasil aí, você vai encontrar essa rasteira com preço normal de R$ 89,99. Mas na Leve Calçados hoje você vai pagar somente R$ 29,90. Quer mais? Barato, tem mais. Sapatilhas da Via Marte. Preço normal, R$ 99. Hoje você paga somente R$ 39,90. Essa é a oportunidade. É oportunidade para fazer muita economia. A gente acaba de receber toda a coleção da Nike, modelos novos de tênis, com as novas tecnologias, entressolas e solados diferenciados, a coleção da Under Armour, Mizuno, Adidas, ASICS, Skechers, para você fazer aquela caminhada. Recebemos agora todos os equipamentos para você fazer natação. Então, atenção, você que faz natação e precisa de uma touca diferenciada, precisa do equipamento de óculos, tem até que é o do colocar no ouvido tampão. Também, o tampão para colocar no ouvido. Tem todos os equipamentos, pé de pato, tem tudo que você precisa. Pato. Pé de pato. É que ele pega. Você falou pé de pato. Ei, não ia falar nada, mas eu duvido uma coisa. Fala. Tem uma touca pra mim lá, mano. Tem. 3D ainda, pra você ter uma 3D. Ideia. 3D a touca tem pra você lá, 3D. Tá? Então pode ir pra Leve, cada vez mais se especializando no artigo esportivo. Nós temos nosso setor esportivo, o Jorgão foi lá, você viu lá também o setor. Sim. Completo pra que você faça sua atividade física. E o pessoal que anda de bike. A também, bike, né? Tirou bike, o capacete agora também. Chegou toda a coleção da bermuda, a calça, o shortinho que tem a proteção lá pra não doer. Aquele que separa? Separa bem que lá. Uh-huh. Tu já usou aquilo lá, Beto? Não. Então você precisa fazer atividade física, velho. Vai pra um lugar que você tem lá. É um setor preparado pra você achar tudo que você precisa. Todas as atividades. Com o melhor preço e o melhor prazo. Porque hoje, veja bem, tu vai comprar hoje em setembro. Vai pular outubro, novembro, e tu vai pagar só no 13º. Em dezembro. Muito bem. Comecinho ali de dezembro, né? No primeira parcela, 13º. Você compra agora no seu crediário e a primeira parcela somente pro 13º, meu amigo. Boa. Vale muito a pena. E na Confecções é o último dia da mega operação Leve Tudo. Você vai comprar uma calça e na outra vai pagar somente um real. Muito bem. É? Tu compra uma calça jeans pra tu. Certo. Uhum. E na outra tu vai pagar só um real. Na segunda peça. Na segunda peça tu paga somente um real. Uma moedinha ali? Uma moedinha. São vários. Todos os setores da loja nessa mega operação aí pra acabar com todo o estoque. Somente hoje, último dia dessa promoção, você compra uma peça e na outra você paga somente um real. Sensacional. Prazo especial, sempre faço mais de 180 condições de pagamento, Beto, que com certeza uma vai se encaixar pra você. Cartão FM em 10 vezes sem juros, cartões de crédito em 12 vezes sem juros, cheque para quando você quiser e crediário para você começar a pagar somente no seu 13º. Sensacional, é só para quem é cliente da Leve, né? Isso. E quem não é também quer ser. Exato, venha, abra seu crediário, é muito rápido, muito fácil. Abriu numa loja, tá valendo para todas. Vale para todas, Paraná inteiro. Comprou aqui, é de outra cidade, a Leve. Faz no boleto. Faz o boleto sem custo adicional. Meu Deus. Sensacional. Não tem como. Equipe especializada, profissional para atender e fazer o melhor atendimento pra você. Vem pra Leve Calçados. Bom demais. Leve. Valeu, Robert, obrigado aí pela abraço. Participação. Bom feriado boa amanhã. Boa tarde, Beto. Boa tarde, galera do Cúpula do Eu. Rede Leve com a gente aqui na Super Jovem. Vamos tocar uma música, moçada? Toca já tem mais.

Dei umas escorregadas, uma vacilada e me arrependi. Mas tô aqui, bebê, pedindo pra você voltar comigo. Voltar comigo, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu te falei que não tinha perdão e pro meu coração já não dava mais. Só que foi batendo a bad, o corpo pede. Voltei atrás e tô aqui, bebê, sorrindo pra você. Tô morrendo de vontade dessa boca. Agora vê se não vacila, volta pra minha vida e vê se fica sem roupa. Incrível como tudo se encaixa em tudo que a gente faz. Indescritível sentimento permanente que você me traz. Eu não resisto. Até o umbigo, volta pra cá, que a saudade tá pedindo. Baby, vem cá. Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais. Cê tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais. Cê tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais. Cê tá querendo, eu tô querendo, então como é que faz? Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais. Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido. Quando você beija meu pescoço, eu bebo. Volta pra cá, que a saudade tá pedindo. Baby, vem cá. Eu tô querendo mais, tô com mais paz. Quer que eu me leixa? Super Jovem FM? Sim, sim. Mais música? Sim, por favor. We'll be right back. Amada minha, amor meu. Amada minha, amor meu. Amada minha, amor é. Amada minha, amor meu. Estamos de volta com o programa Ioiô, aqui na Rádio Super Jovem, todas as sextas, das 2 às 4 horas da tarde. Diversão garantida para você, ouvinte. Obrigado aí pela audiência, quem tá em casa, no carro, no trabalho, enfim, curtindo a Super Jovem. Final de semana tá só começando e aqui na Super Jovem, final de semana é bem melhor, não é isso, Guerreiro? É isso aí, tem bastante coisa. Lembrando que tem a promoção dos R$1.000 também, hein? 35 anos da Super Jovem. Ó, é fácil para ganhar, hein? A gente dá milão para você fazer o que você quiser. Para concorrer é bem fácil. É só você anotar 2 horários que você ouvir a vinheta da promoção, enviando com o seu nome completo pro nosso WhatsApp, que é 98822-2300, DDD46. Boa. E quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Então vai ouvindo, vai anotando, mande aí os horários com o seu nome. É R$1.000 em dinheiro só pra você que ouve o Super Jovem, hein? Quem quer dinheiro? Isso aí, estaremos aí gravando o programa Domingo Rock amanhã, né, Jorge? Amanhã à tarde a gente... Isso, Breco. É que eu tô, aqui no sorteio do pessoal. É por isso que eu não tava, não, mas O Domingo Rock gravaremos amanhã e a edição vai ao ar no domingão às 7 horas da noite, né? Certeza, não perco que vai estar tá muito legal. 102. Não perda. 102. Não perda que vai estar tá top. Temos já os ganhadores, hein, Jorge? Ah, falta um. O Kleber, o que, que temos aí para esse momento, então, que encher linguiça? Encher linguiça. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Misturama, aqui isso, na Super Jovem. Misturama, logo mais às 6 horas tem o Pub com o Jorgão, com pra o chegar Guerreiro. De líder. Como? Pra chegar de líder. De líder. E depois tem o Hits da Noite. E o Hits da Noite. Exatamente. Naquela vibe. Isso. O Jorgão tá aí fazendo sorteio. Terminamos, Jorgão? Ainda não. Que bom. Daqui a pouquinho. Não, terminou. O que, que temos amanhã na programação, Beto Garcia? Estamos aí amanhã, então, abrindo com o baú a partir das 6 horas até as 7. Depois o Só as Melhores, daí Prioridade Máxima. Temos aí o Fliperama, meio-dia. À noite temos aí também o Milkshake com a Tati Mendes. Cara, esse programa é demais. E o Diego Barone, a dupla é sensacional. Olá, muito bem. Barone. Eles são muito loucos, né? São bem loucos. E ela é mais louca que ela. Ela é loucona, ela é demais, cara. Oi, pensa no... Geralmente locutora, né? É difícil, bonita, né? Mas gatinha, a Tati Mente é uma tem Music Nation. Music Nation, tem um na pista tem com o DJ Léo Lute. Aliás, um abraço aí pro Léo Lute. Abraço, Léo! Tá sempre curtindo a Super Jovem. Enfim, final de semana é a mil aqui na Super Jovem. Jorgeão. Os ganhadores, então, a Simone Piccoli. Simone Piccoli. O Márcio Cândido. Márcio. E eu tenho uma aqui que eu me perdi, bicho. Daqui a pouco. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver que eu mandei. Olhando ali. Não é que eu mandei o feedback e acabou. Tem muita gente participando também. Sim. Da promoção dos mil pilas. E eu não sei pra onde que eu mandei isso aqui. Tá, mas daqui a pouco. Aqui, ó. Já achei. Quem? E a Ana Carolina Ferla. Então, como é que o pessoal faz? Passa aqui na portaria da rádio, retira o seu vale e vai experimentar os novos dogs do Super Dog King. Valeu, vamos embora, moçada. Bora. Vamos embora. Até a próxima sexta, às 2 da tarde. Tchau. Até mais.